Inovações e bem-estar na saúde. A transformação no setor da saúde tem sido impulsionada por inovações tecnológicas e uma abordagem cada vez mais holística, que une o avanço da medicina digital com o cuidado integral do bem-estar. Este artigo explora como a integração entre novas tecnologias e práticas preventivas vem redefinindo os conceitos de saúde e qualidade de vida, proporcionando tratamentos mais personalizados e eficientes. Revolução digital na saúde. A digitalização dos serviços médicos permite que pacientes tenham acesso a consultas virtuais e monitoramento em tempo real, aproximando profissionais e usuários independentemente da distância. As plataformas digitais oferecem agilidade, comodidade e, principalmente, um acompanhamento mais detalhado do histórico e necessidades de cada pessoa. Telemedicina. Consultas virtuais que agilizam diagnósticos e tratamentos. Monitoramento remoto. Dispositivos vestíveis e aplicativos que registram sinais vitais. Inteligência artificial. Auxílio em diagnósticos por meio de algoritmos avançados. Inovações tecnológicas e terapêuticas. A adoção de tecnologias de ponta na área médica tem permitido a criação de dispositivos que auxiliam em diagnósticos precisos e tratamentos menos invasivos. A inteligência artificial, por exemplo, está transformando a análise de exames e imagens médicas, enquanto equipamentos de última geração possibilitam intervenções cirúrgicas com precisão quase robótica. Avanços na prática clínica. Os avanços tecnológicos não se restringem apenas ao diagnóstico. Novas terapias, como as genéticas e personalizadas, aliadas a tratamentos que combinam métodos tradicionais com abordagens modernas, estão revolucionando o cuidado com a saúde. Robôs cirúrgicos e impressoras 3D, por exemplo, já fazem parte do cotidiano dos centros de referência, permitindo procedimentos mais seguros e eficazes. Bem-estar integral e prevenção. A saúde vai muito além do tratamento de doenças. Ela engloba a promoção do bem-estar integral. Hoje, programas de prevenção e terapias complementares, que incluem desde atividades físicas a práticas de meditação e nutrição personalizada, vêm ganhando espaço e importância. Essa abordagem holística considera o indivíduo como um todo, valorizando o equilíbrio entre corpo e mente. Em um cenário de transformações constantes, o investimento em educação para a saúde e a disseminação de informações de qualidade são essenciais para que os cidadãos possam tomar decisões mais conscientes e adotar hábitos que promovam uma vida mais saudável. A integração entre o digital e o humano é a chave para a criação de um sistema de saúde que priorize tanto a inovação quanto a empatia. Perspectivas futuras e desafios. O futuro da saúde está intimamente ligado à capacidade de integrar novas tecnologias com práticas que valorizem o ser humano em sua totalidade. Embora os desafios de adaptação e segurança digital persistam, o potencial de transformar a experiência do paciente e otimizar os processos médicos é imenso. A colaboração entre profissionais da área da saúde, desenvolvedores de tecnologia e gestores públicos é fundamental para que essa revolução seja sustentável e amplamente benéfica. Em síntese, a convergência entre inovações tecnológicas e a busca por um bem-estar integral define um novo paradigma na saúde. O equilíbrio entre a modernidade dos recursos digitais e a humanização dos cuidados cria um ambiente propício para avanços significativos, que prometem transformar a forma como vivemos e cuidamos da nossa saúde. Indicativo de caracteres. Aproximadamente 3.500 caracteres de conteúdo textual e 600 caracteres nas tags HTML. Biografia e propósito. Este artigo foi elaborado com o intuito de informar e inspirar leitores sobre as inovações que estão moldando o futuro da saúde e do bem-estar. A missão é evidenciar a importância da integração entre tecnologia e cuidado humano, promovendo a conscientização e incentivando práticas que conduzam a uma vida mais saudável e equilibrada. O conteúdo reflete um compromisso com a qualidade da informação e a valorização do conhecimento aplicado à saúde.